Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele nunca muda. Ele ainda cura e é fiel pra cumprir tudo o que prometeu. Jesus é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem. Jesus sempre será o mesmo. Jesus sempre será o dono de tudo. Jesus é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem. Jesus sempre será o mesmo. Jesus sempre será o dono de tudo. Ele não muda. Ele não muda.